Muito bem, gente. Só lembrando a nossa programação da noite, hoje, 7h30, vai ter mais música aqui na Tenda Multicultural, com o show do Zé Moreira, participação especial de Carlos Papel, além do grupo Pode Ser e Moreô. Mas agora vamos de mais choro com Carne de Gato. Esquerda agora, hein?